Ok, boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema a apresentação da Associação Um Abraço e um Sorriso, virada para a inclusão social de pessoas portadoras de deficiência. A apresentação será feita pela senhora Rosalina da Costa, que é presidenta da associação. Boa tarde, eu sou a Rosalina Costa. Primeiro gostaria de agradecer o convite de poder vir apresentar à associação Um Abraço, Um Sorriso. Eu sou formada em Direito, apesar de não estar a exercer agora de forma ativa, ter voltado um bocadinho mais para a vertente social, mas pronto. Vou começar então a apresentar a associação Um Abraço, Um Sorriso. Um Abraço, Um Sorriso é uma associação que foi criada por estudantes angolanos na República Federativa do Brasil. Nós, no Brasil, como fazia parte também da nossa grade curricular de serviço social, quando voltamos para Angola, tivemos a preocupação de saber como é que estava essa questão aqui no nosso país. Foi então que procuramos o Ministério da Educação, que era para saber a incidência de pessoas com necessidades especiais inseridas no nosso sistema de ensino e vamos dizer, a resposta que tivemos do Ministério da Educação não foi lá muito, não foi agradável de se ouvir. Nós percebemos, por exemplo, que até 2006, 2006, 2007, só existiam portadores de necessidades especiais, por exemplo, cegos, surdos. Na universidade eram somente 16, num horizonte de cerca de 22 mil pessoas que fazem até o ensino de base. Com essa informação, dissemos, vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar, pelo menos, ou para perceber porque é de tão fraca adesão ao ensino superior de pessoas com necessidades especiais. Criamos Um Abraço, Um Sorriso, apresentamos ao Ministério da Educação, mostramos-lhes quais eram os nossos objetivos e as nossas pretensões. E eles tornaram-se parceiros nossos, foram os nossos primeiros parceiros institucionais. Um dos slogans que nós usamos é ser diferente é normal, normal é ser diferente. Quem somos e qual é o nosso objetivo? Como já disse, nosso principal objetivo é sensibilizar a população com relação às pessoas com necessidades especiais, sejam aquelas necessidades as permanentes ou as transitórias, a ajudar no desenvolvimento dos recursos humanos na área da educação especial, a reduzir e eliminar o estigma e a discriminação. Inclusão social das pessoas com necessidades especiais, ou seja, aqui em Angola, infelizmente, as pessoas com necessidades especiais estão estigmatizadas. Nós acho que muitos devem conhecer os termos que às vezes são utilizados. Vem uma criança com certa deficiência, dizem logo, olha, essa é sereia. A pessoa não fala, não, ou não sabe que, no fundo, a pessoa é autista, né? E começamos a dar outros nomes, ou porque é bruxo, porque a criança autista geralmente é muito voltada para si, não fala, não conversa com quase ninguém, não cria ligações afetivas com a maior parte das pessoas. Então nós aqui temos o hábito sempre de estar a estigmatizar as pessoas. Só apresenta uma. E se estigmatizar e depois fazemos também um bocadinho de bullying. Se a pessoa tem uma deficiência física, por exemplo, aleijado, são termos. Usamos muitos termos pejorativos. Quando crianças, ou quer dizer, até certa idade, e hoje me envergonho um bocadinho por isso, talvez por não conhecer, não saber exatamente o que é que fazíamos, um só também já usou esses termos, chamava as pessoas de mongoloide, principalmente porque nós não. Aqui em Angola, pouca gente tem noção ou tem conhecimento do que é que são necessidades especiais. Pouca gente conhece as patologias. Muitos não conhecem a síndrome de Down, o autismo, a afasia, a dislexia. Por exemplo, um estudante que troca muito. Um estudante disléxico, por exemplo, mesmo até os professores já chamam de burros, como é que tu vais trocar o C pelo X e não sabemos que isso é dislexia? Fraco conhecimento, no fundo. Podes trocar ela. Nesse slide eu coloco quais são algumas das necessidades educativas especiais que temos, dentre elas a surdez, a cegueira, o autismo, a síndrome de Down, a dislexia, os superdotados. Muita gente não sabe, mas os superdotados também têm necessidades educativas especiais. afasia, que é uma daquelas lesões, dificuldades da aprendizagem resultante de lesões cerebrais. Muitas vezes, por exemplo, a mãe no parto, teve um parto difícil e o cérebro da criança fica desprovido de oxigênio por alguns minutos ou por alguns segundos. Isso acaba por gerar algumas lesões. Temos também a deficiência motora, temos a deficiência mental e os transtornos de conduta. Muitos não defendem a tese de que a deficiência motora não devia entrar no leque de necessidades educativas especiais. Já outra franja defende que sim, porque, por exemplo, alguém que tenha dificuldades em escrever, dificuldades em locomover, também tem de ser atendido de forma especial. Não é? Deixa eu trocar. Nós, para o abraço e um sorriso, nós escolhemos uma mascote. Queríamos que uma das fases do nosso projeto também é mostrar às pessoas que têm, aos próprios portadores, não, esse termo foi abolido, as próprias pessoas com necessidades especiais se sentissem motivadas e acabassem por acreditar um bocadinho mais em si. Foi assim que criamos o Oscar. O Oscar, no fundo, é uma homenagem a Oscar Ribas, escritor angolano, muita gente conhece, muita gente já ouviu falar dos seus livros, mas muitos não sabem que Oscar Ribas começou a perder a visão aos 22 anos e tornou-se cego aos 36 anos, totalmente cego aos 36 anos. E todas as obras que nós conhecemos de Oscar Ribas foram escritas, ele ditava e o irmão escrevia, foram escritas pelo punho do irmão. Quando escolhemos o Oscar, ou quando decidimos homenagear Oscar Ribas, era para as pessoas verem que, embora deficiente, ainda podemos seguir outros caminhos. Não é por ter determinada deficiência que a nossa vida parou por aí, apesar de que a nossa sociedade, no fundo, acaba por nos fazer acreditar de que temos certa debilidade, então não temos hipóteses, ou devemos partir para a mendigância, ou viver de ajudas e coisas similares. Nossos parceiros. Os parceiros dão um abraço, um sorriso. O primeiro parceiro é o Instituto Nacional de Educação Especial, que é do Ministério da Educação, né, que é o instituto que regula todas as questões relativas à educação especial. Temos também a Associação Nacional dos Estudantes Universitários com Deficiência. Temos a Rádio Kazenga. Temos a General Electric, o Clube Desportivo 1º de Agosto, a TAG, o Portal Platina Line. E a nossa pretensão é que os nossos principais parceiros sejam as associações específicas de cada deficiência, por exemplo, Associação Nacional dos Surdos, Associação Nacional dos Cegos, Associação de Pais, por exemplo, com Crianças Autistas. O Ministério da Educação, Instituto Nacional para a Educação Especial, apoia-nos de que forma? Os dados estatísticos que nós temos, eles é que geralmente nos fornecem material, chamam também a nossa atenção para seminários e palestras que possam ocorrer ou que estejam a acontecer relativas ao assunto. A Associação Nacional dos Estudantes Universitários com Deficiência, a nossa parceria com eles, nós chamamos de parceria estratégica porque visa fazer o seguinte. Por exemplo, a General Electric, nenhum dos nossos parceiros, são todos parceiros institucionais e nenhum nos dá dinheiro, propriamente dito. Mas com a General Electric, o que é que nós fazemos? Como a Associação Nacional dos Estudantes Universitários com Deficiência, a General Electric todos os anos, começamos no ano passado, todos os anos disponibiliza um número de vagas para portadores de deficiência fazerem estágio na própria General Electric, com a possibilidade de, se o seu desempenho for bom, eles serem, vamos dizer, empregados na General Electric. O Clube Desportivo 1º de Agosto apoia-nos no sentido de que o Instituto, por exemplo, o Instituto Nacional de Educação Especial nos diz quais são as escolas que temos no país. O Clube Desportivo 1º de Agosto, mesmo para estimular também a prática de desporto nas pessoas com necessidades especiais, eles ajudam-nos com equipamentos, realizamos pequenos torneios dentro das escolas, que era para motivar o próprio exercício físico. A Rádio Kazenga disponibilizou-nos 30 minutos semanais, todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas e 30 minutos, um espaço onde falamos sobre inclusão social. Por exemplo, no mês de janeiro todo, de dezembro a janeiro, nós falamos da questão de fazer-se a matrícula das crianças, os pais que têm as crianças em casa, porque muitos pais, infelizmente, acabam por esconder as crianças em casa, né? Ou por não saberem como inseri-las no sistema de ensino. Então, com a Rádio Kazenga, nós fazemos esse trabalho. Estimular os pais que têm crianças com necessidades especiais a efetuar a matrícula, dizer onde é que estão localizadas as escolas de ensino especial, apesar de que agora o Ministério da Educação optou por ter um sistema de ensino inclusivo. Não, as crianças com necessidades especiais não têm que ir só para as escolas de ensino especial, mas em qualquer escola de perto da residência da pessoa, né? Que é para facilitar. As pessoas vão até, por exemplo, um pai pode ir até a direção da escola e dizer: olha, meu filho sofre de determinada patologia. E a própria escola trata, com o apoio do Instituto Nacional para a Educação Especial, trata de conduzir o pai ou explicar qual vai ser a metodologia de ensino a aplicar para o filho, dependendo da patologia que tiver. A TAG, nosso parceiro, nós dizemos o nosso parceiro ambicioso. No fundo, eles fazem o seguinte. Em Angola, infelizmente, são poucas as instituições que tratam ou que falam sobre a inclusão social ou que falem sobre necessidades educativas especiais. A TAG, todos os anos, nós temos um número de passagens aéreas que é para, temos 50% de desconto nas passagens aéreas para participar, por exemplo, em conferências, em aquilo que nós achamos interessante, ir colher lá fora para depois poder aplicar aqui ao nosso próprio projeto. Por exemplo, nos dias 25 e 26, participamos de uma conferência sobre o autismo em Alcorcón, em Madrid, né? E usamos, vamos dizer, 50% do patrocínio dos dois bilhetes das pessoas que foram da TAG. A TAG também facilita como? Nós, quando queremos trazer alguma mercadoria ou algum equipamento, mesmo para a própria associação, por exemplo, já algumas vezes fomos comprar bengalas brancas e máquinas em braille de umas recolhas que tínhamos feito no Brasil e em Portugal. Então, a TAG facilita-nos na transportação desses equipamentos sem custos adicionais. Outro parceiro que é o Portal Platina Line, que em Angola, acho que é o portal de maior abrangência. Eles, com os links que têm com outras instituições de comunicação, por exemplo, com o Jornal de Angola e com outras páginas, redes sociais, eles nos têm ajudado a divulgar um bocadinho a informação do que é um abraço, um sorriso. Estes são os nossos parceiros. Padrinhos, para que as pessoas pudessem se identificar um bocadinho para que as pessoas pudessem se identificar com o projeto, nós escolhemos alguns padrinhos. Um dos padrinhos é o José Sayov, que é tríplice cordista, né? Apesar de já não vai correr, mas Sayov, mesmo numa questão de superação, né? Para mostrar às outras pessoas de que é possível chegar-se adiante. O Sayov é um dos padrinhos. A Antônia de Fátima é a Faia, que é judoca também, é campeã nacional. A Faia é campeã nacional de judo e o Walter Faustino é campeão nacional de jiu-jitsu. Que é para estimular as pessoas, mesmo com necessidades especiais, a prática de esportes. Temos também o Kizua Gurgel, que é músico, e o Father Mac, também que é cantor. Que é para... Eles funcionam da seguinte forma. Como muita gente gosta do trabalho deles, muita gente se identifica com eles como artistas, e em particular o Father Mac, que é embaixador do Conselho Nacional da Juventude para acho que é não a violência, né? No fundo. Que é para. Diga? Delinquência. Para delinquência, desculpa, obrigada. Para delinquência. Então, eu usar um bocadinho a imagem deles, que é para ir promovendo um bocadinho mais a associação. Outra parceira, outra padrinha, madrinha, então chama padrinha, outra madrinha do projeto é a ex-Miss Universo, Leila Lopes. Nós, quando apresentamos o projeto a ela, e porque tensionamos também levar um abraço, um sorriso para fora de Angola, apresentá-lo nas nossas comunidades, nas comunidades angolanas ao redor do mundo, falamos com ela e ela também tornou-se madrinha desse projeto. Forma de atuação. Muitas das coisas que estão aí passam por ser também nossos objetivos, né? Ainda não conseguimos implementar todos. Acho que 2014 vai ser um ano um bocadinho decisivo, um ano totalmente decisivo para a nossa associação. As formas de atuação que escolhemos ou que adotamos são ciclos de palestras, debates, workshops, a falar mesmo sobre a problemática da deficiência em Angola, campanhas de conscientização, que a priori nós pretendemos fazer primeiro com as crianças, porque as crianças, parecendo que não são mais cruéis do que os adultos, porque nós aprendemos, né, em casa e aprendemos não, ouvimos muitos termos e depois vamos para a rua e vamos falando, chamamos o amiguinho de aleijado, que não sabe escrever bem, chamamos de burro. Então, e mesmo para incentivar a convivência entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, vamos fazer campanhas de conscientização. Participar também em fóruns nacionais e internacionais sobre necessidades especiais, já começamos a fazer isso. Os nacionais ainda não, nós sabemos que haverá o primeiro fórum, de certa forma, nacional ou a realizar-se em Angola sobre necessidades especiais, vai ocorrer só a 20 de outubro de 2014, mas nós já temos participado em alguns, em Espanha, no Brasil e em Portugal também. Elaboração de cartilhas destinadas a crianças relativas à inclusão social, também um dos nossos objetivos, e busca de parcerias estratégicas para o desenvolvimento, emancipação e inclusão social de pessoas com necessidades especiais. As parcerias estratégicas aqui que nós identificamos são as próprias instituições, os centros empregadores, né? Nós pretendemos que a responsabilidade social seja dissociada de caridade ou aquelas ações benevolentes que geralmente as empresas fazem no final do ano. Nós queremos incutir na mente do empregador, né, de que uma pessoa com uma determinada deficiência pode ser útil em qualquer outro ramo, né? Apesar de não ver, por exemplo, na Sonangol, no gabinete jurídico da Sonangol, há um senhor que é deficiente visual, mas trabalha na Sonangol já há quase 10 anos. E formou-se em Direito, e pelo menos eu sei que é bom, né? Lourenço Diogo. Formou-se na Universidade de Agostinho Neto. E já existem algumas outras empresas que também têm pessoas com algumas necessidades especiais a desempenharem cargos de chefia. Então, nós queremos ver que se as empresas começarem a estimular logo ou começarem a aceitar pessoas com necessidades especiais, desde, por exemplo, a fase em que concluem o ensino médio ou a fase em que terminam o ensino universitário, eles poderão, mais tarde, poder vir a ascender a algumas posições, alguns cargos de chefia dentro da empresa. Outra forma é estimular os familiares de pessoas com deficiência na busca dos seus direitos, indicar as instituições de apoio à pessoa com deficiência e estimular a formação profissional. É dizer mesmo aos pais, não precisa esconder a criança com deficiência, tira a criança de casa, vá em busca dos direitos dessa pessoa. Nós, um dos preceitos da nossa Constituição é que nós todos somos iguais perante a lei. E felizmente as pessoas com necessidades especiais, ainda acredito que no artigo 84 da nossa Constituição, têm maior proteção, né, por parte da nossa Constituição. Dizer também que já houve uma situação numa escola em que uma mãe tinha um filho que era cadeirante. Só que a turma do rapaz era no segundo andar, não era, quer dizer, no primeiro andar, não era no resto do chão. E ela foi falar com a diretora da escola, que era para, como nem sempre tinha alguém disponível dentro da escola para ajudar o rapaz a subir com a cadeira de rodas, porque também não temos rampas. Nós ainda não temos muito essa cultura das próprias rampas nas construções. A mãe foi falar com a direção da escola para transferir a turma do filho para uma das salas de baixo e uma das salas de baixo passar para o andar superior. E a diretora simplesmente respondeu que ela não iria trocar uma turma por causa de um aluno. Por causa de um aluno. Então, depois existem mecanismos e a própria lei protege, né? Mecanismo para driblar um bocadinho a situação. E nós o que pretendemos é fazer, e já começamos a fazer também, por exemplo, com essa mãe fizemos, é aconselhar e mostrar, dizer, olha, vá à escola, diz isso e isso, o artigo X da Constituição diz isso, então é reverter um bocadinho essa situação e estimular a formação profissional. Muita gente, por exemplo, que tem atraso mental ou que é surdo, pode não ter aptidões para ser professor ou para ser mecânico ou coisa, mas pode fazer qualquer outro tipo de trabalho. Pode ser um bom artesão, pode ser um escultor. Então, nós pretendemos que as pessoas percebam que tem determinada deficiência, mas pode seguir outro ramo profissional. Pode não ser professor, mas pode ser mecânico. Pode não ser professor, mas pode ser artesão. É isso que pretendemos. Depois mudar ela, né? Dados estatísticos. Em Angola existem somente cerca de 20 escolas para ensino especial. Luanda possui três escolas, que é a escola Oscar Ribas, que é para pessoas cegas. A Escola de Ensino Especial de Quilamba Quiache. A Escola de Ensino Especial de Quilamba Quiache é nova, tem cerca de 2 anos. E é a escola que abarca todo tipo de deficiências. Temos também a escola aqui do Ensino Especial do Distrito do Rangel, ali preso aos congolenses, perto dos congolenses, que acho que eles trabalham mais com deficiência auditiva, apesar de, quer dizer, a maior incidência de alunos é de deficiência auditiva. Em 2013 foram matriculadas cerca de 22.579 estudantes com as mais diferentes patologias. E ainda ontem estive no Instituto Nacional para a Educação Especial e eles dizem que até semana passada estavam inscritos já cerca de 25.900 e tal crianças, quer dizer que de ano para ano há ali um ligeiro aumento de pessoas com necessidades especiais inseridas no ensino. Deve salientar que, apesar de termos 20 escolas de ensino especial, existem outras escolas que não são propriamente ditas do ensino especial, mas que dentro das coisas têm salas de ensino especial, ou seja, aqueles que moram, por exemplo, aqui perto, se tiver aqui uma escola próxima e forem mais de 20 crianças fazer a matrícula, a própria instituição cria uma sala só para a educação especial. Em 2006, isso são dados que eu já não coloquei aí, em 2006, por exemplo, tínhamos só no ensino superior 16 pessoas com necessidades especiais. Infelizmente, as pessoas com necessidades especiais educativas especiais, mas aí vou falar particularmente da, não as motoras, né? Mas, por exemplo, cegueira, surdez, geralmente são as pessoas com deficiência visual que vão para a universidade. Nós aqui não temos mecanismos, não temos quadros técnicos preparados para lidar com determinadas patologias, apesar de haver o convênio Angola-Cuba, que todos os anos mandam para cá professores de necessidades professores para adicionarem, né? Pessoas com necessidades especiais, mas ainda é muito pouco que se faz. Segundo a OMS, 10% da população de cada país é deficiente. Nós não sabemos quanto, ainda não sabemos, né? Vamos fazer o censo agora, né? Mas, por exemplo, se formos 15 milhões de habitantes, devemos, estimativas da OMS podem ser, pode ser para mais ou pode ser para menos, é que 10% de 15 milhões de habitantes tenham necessidades especiais, e nesse horizonte 22 mil ou 26 mil pessoas é quase quase nada, né? Inseridas no sistema de ensino. Programas, a associação, um abraço, um sorriso aos estudantes de programas. Temos um momento de inclusão, que é a nossa rubrica, semanal na Rádio Kazenga para falar de inclusão social. Só são 30 minutinhos, mas acho que já é bom. Pelo menos em Angola é o primeiro programa do género, né? Nós pretendemos agora espalhar para... Vamos ver se conseguimos ter convênios também com outras rádios que nos possam ceder um bocadinho do seu tempo para falar de inclusão social. Temos Hora de Aprender. Hora de Aprender é uma série que nós estamos a fazer. Acho que todo mundo vê, às vezes, depois do telejornal, aquele um minutozinho de desenho animado. Nós estamos a trabalhar em vídeos de um minuto, que é para falar de cada patologia, né? Num dia vamos falar, eu nem sei se usar o termo patologia é certo, né? Mas já um dos desenhos de um minuto é sobre a cegueira. No fundo são tempos curtos, mas para explicar, para tentar ajudar os pais a identificarem, né, a doença de forma prematura, como lidar com o deficiente, incentivar, no fundo, né? Vamos falar sobre a cegueira, sobre a surdez. Nós estamos a trabalhar só ainda em quatro capítulos, que é a cegueira, a surdez, o autismo e a surda cegueira. Imaginar uma pessoa, porque nós temos muitos em Angola, é surda e ainda é cega. Nós aqui temos famílias em que, numa casa, a mãe pode ter 5 ou 6 filhos deficientes visuais, ou outras têm 4 filhos deficientes auditivos, já faz, acho que é uma má formação congênita. Então, nós queremos trabalhar um bocadinho nisso. Leitura inclusiva. A leitura inclusiva é um estímulo, no fundo, à leitura e à publicação de obras. Nós, é um livro que vamos lançar agora em junho. Nós fizemos o seguinte, nós recolhemos alguns... identificamos alguns livros, principalmente para crianças, que são ilustrados. Os livros são ilustrados cá, mas, para além da ilustração, eles vão ter a linguagem braille em baixo, né? Para servir tanto para aqueles que podem ver, para as crianças lerem, tanto como para as pessoas com deficiência visual, por exemplo, né? Para poderem acompanhar a história e saber do que se trata. Já falei do momento de inclusão, a leitura inclusiva. A revista Inclusão. A revista Inclusão vai ser a primeira revista de responsabilidade social que nós vamos fazer. Que é para... Na revista Inclusão vamos falar sobre... Estamos a trabalhar nos 4 projetos ao mesmo tempo. Vamos levando cada um na medida das nossas possibilidades. A revista Inclusão, vamos falar sobre inclusão social, vamos falar sobre as patologias. É, no fundo, colocar um bocadinho dos outros programas, mas em papel, né? Numa revista. Falar das instituições, da responsabilidade social de algumas empresas. Então, vamos falar, fazer tudo isso na revista Inclusão. Sustentabilidade. Nós não recebemos, ainda não temos apoio financeiro de nenhuma instituição. Tudo que conseguimos fazer até agora foi tirado do próprio bolso. A minha mãe diz que um abraço, um sorriso é o outro filho que eu tenho, porque consome mais de metade da renda. Mas para que nós... E sabemos nós que em Angola as empresas não... Geralmente são poucos os que estão voltados um bocadinho mais para a responsabilidade social, aqueles que têm disposição para ajudar. Então, para poder manter o... Diga? Exatamente, esse é o objetivo principal. Para poder sustentar um abraço, um sorriso, nós vamos fazer a publicação das obras literárias, por exemplo. Como temos facilidades em produzi-las no Brasil, e sai um bocadinho mais barato do que produzir em Angola, nós estamos a combinar com os próprios autores de que determinada percentagem, nós ajudamos na produção e publicação da obra, e no... da publicação da obra, desculpa, e temos uma percentagem no valor das obras. Quer dizer, uma parte vai para o próprio autor, outra parte vai para o artista. Da mesma forma que acontece com a publicação de obras discográficas e o lançamento de filmes infantis. Isso estamos a fazer de forma paulatina. Já temos o livro pronto, estamos a trabalhar agora no nosso primeiro filme, desenhos animados, são 45 minutos mesmo, sobre inclusão social também. As obras gráficas são geralmente muito mais dispendiosas, então isso vai ser um projeto um bocadinho mais para frente. É dessa forma, para não estarmos, porque até para a associação, geralmente as associações, acho que deve coisas, as associações têm que estar sempre ali a bater à porta e depois as respostas nem sempre são aquelas que nós desejamos. Então, para não vivermos só de pedir e não acontecer, decidimos fazer dessa forma. Podes mudar o plano? Pronto, essas são algumas das personagens do filme. Estamos a fazer essa Anabela, que é uma atriz. Atriz mirim, no fundo, não é? Mirim, em Angola não se usa muito o termo mirim. Pronto, infantil. Pronto. Ela tem síndrome de Down. Para criarmos a Anabela, inspiramos-nos numa atriz brasileira que tem síndrome de Down e ela própria escreve as não participa das novelas, é mais para o teatro, né? Escreve as peças e ela apresenta e tem feito trabalhos em vários países sobre o assunto. Podes mudar? O Ricardo é autista, é realizador. Inspirado no Steven Spielberg, muita gente não sabe, mas Steven Spielberg é autista. Sim. É autista. Não, mas é para as pessoas verem que, apesar de termos algumas debilidades ou deficiências, podemos fazer N coisas, não é? Podes mudar. A Helena é deficiente e é super inteligente. A Helena, para fazer a Helena, eu acho que a Helga conhece o Mikael, que é um estudante universitário. Formou-se o ano passado da Universidade de Agostinho Neto. É uma pessoa que eu tenho prazer de conversar com ele. Ele é inteligente, sabe? Pronto, é cadeirante, pronto. Então decidi homenagear o Mikael com a Helena. Diga? Diga? Distraído dessa maneira. O Tomé é violinista e é cego. Geralmente, para nós, o violino não é muito nossa cultura, mas... Agora a orquestra Capsoca. Então, até para mostrar e para incentivar também as pessoas a fazer outras coisas, então escolhi o Tomé. Não. Não. No filme, o que é que vai acontecer? O filme vai ser feito. Nós depois vamos fazer a captação das vozes. Né? E para além destes personagens, existem. São cerca de. Nós temos, aquilo vai se passar num colégio de inclusão, né? Um colégio de inclusão social. Por além deste, temos outras personagens já criadas, já temos umas 25 personagens, que é para interagirem um bocadinho nessa questão, né? Vai haver sempre aquele que trata mal, ou que faz bullying, e o outro que defende, então estamos a fazer coisas. A participação dos coloristas vai aparecer aí, porque nós estamos a fazer agora as imagens, mas depois vai ser necessário fazer a captação de vozes. E alguns artistas angolanos já se predispuseram a colocar vozes. Temos o Cabo Snoop, é colorista, temos a Pérola, temos já aí alguma, o Kizua também. Diga? Não, na grelha, porque assim, opinião pessoal, isso é fora a nossa apresentação. Apesar dele ser carismático, eu acho que ele não traz benefício algum para a sociedade. Participa na campanha do presidente, não traz benefício. Não vamos entrar em questões políticas, mas para mim, ele, exatamente. Ele participa na campanha do presidente, não existe. Helga, troca. As nossas pretensões, as parcerias que nós pretendemos que aconteça agora em 2014 é termos parcerias diretas e mais ativas com o Ministério da Educação, que temos, felizmente temos uma boa relação, com o Ministério da Juventude e Desportos, para estimular. Existem países que há, por exemplo, campeonatos nacionais de deficiência para natação, surdez, cegueira, existe uma série de modalidades, então nós queremos a parceria do Ministério da Juventude para isso. O Ministério da Saúde e Reinserção Social também, que é para, já desde a nascença, ou desde, pois, desde a nascença, que possam identificar o número certo, vamos dizer, no fundo é mais para dados estatísticos. Estatísticos de pessoas com necessidades especiais que tenham nascido ou que procurem os centros. É a criação de um programa de fidelização e apadrinhamento. Nesse programa de apadrinhamento é para incentivar as pessoas a adotarem um estudante com necessidade especial. É responsabilizar-se, por exemplo, pelo material didático, pelos uniformes, por algumas questões, por exemplo, as escolas de ensino especial, eles têm muitos trabalhos manuais, as pessoas gostam muito de fazer trabalhos manuais, mas depois sai custoso também para a própria instituição, até comprar o papel de lustre, cartolinas, e infelizmente quem tem necessidades especiais geralmente vem de famílias muito pobres, onde o pai acha que o dinheiro que ele vai gastar para comprar a cartolina poderia servir para comprar o pão ou para comprar o arroz. Então, o apadrinhamento seria nessa base. Uma pessoa responsabilizada, olha, todos os meses eu vou comprar o material no início do ano letivo, como muita gente agora faz, por exemplo, os colégios privados. No início do ano letivo, o aluno já leva lá o seu kit para a coisa. É, kit para o ano, diga? Eu não estou a dizer que... Pronto. Estabelecer parcerias com instituições nacionais e internacionais para a distribuição de material didático e informático para pessoas com necessidades especiais. No mundo já existem várias ferramentas, há computadores para cegos, aqui em Angola quase não temos. Há computadores para cegos, há computadores específicos ou tablets específicos para crianças com autismo que os ajuda a desenvolver um bocadinho mais. É isso que nós temos procurado. Felizmente, já começamos a falar com algumas embaixadas. Falamos, por exemplo, com a embaixada de Angola, de Israel em Angola, que se mostrou um bocadinho receptiva nesse assunto, e como eles também têm tecnologia de ponta, mesmo nos tablets e tudo mais, para ver se conseguimos fazer alguma coisa. São sonhos e acho que todo mundo pode sonhar. Podemos não conseguir alcançar todos esses objetivos, mas eu acredito que se fizermos um ou dois, eu já me dou por satisfeita, né? E a criação de um centro... Criação de um centro... Ok, não, mas não faz mal. A criação de um centro para apoiar pessoas com necessidades especiais. Em Angola temos, Luanda, por exemplo, temos as três escolas de ensino especial. Temos três escolas de ensino especial. E só temos dois colégios particulares para a educação especial, que é um em Viana, outro no Benfica. Quer dizer que nem para os capitalistas isso não é um bom investimento. O Ministério da Educação soube ontem que, da mesma forma que existem as escolas comparticipadas por ensino normal, já há algumas instituições que estão a tentar ter também escolas comparticipadas para a educação especial. Ainda não... Quer dizer, o Ministério já aprovou, falta implementar e... Escolas ou centros para a educação especial são extremamente caros, são muito mais dispendiosos que as escolas normais, porque requer uma série de cuidados. Será que é alguém? Podes trocar? Sim, nosso prazo de execução. Não quer dizer que a associação vai terminar... Eu pretendo que a associação não termine, né? Mas que pelo menos isso que já está ali estabelecido, nós consigamos realizá-los em 5 anos. Pode ser, se for menos, muito melhor, né? Mas a nossa pretensão é que sejam 5 anos. Obrigada por me terem ouvido, por me terem disponibilizado. Mas acho que não tem mais nada, Helga. Não. Acho que eu gravei. Não, então tá. Acho que sim. Obrigada, Rosalina. Obrigada, Rosalina. Estamos a bater algumas questões. Quem quiser colocar alguma questão ou sugerir a volta daquilo que foi apresentado. Eu tenho algumas perguntas, mas vou dar prioridade à plateia. Se ninguém quiser... Não, não dou na plateia. Por favor. Ainda está bem. Posso fazer a pergunta? Sim, sim. Queria só saber, né, como é que ficou a situação daquele menino que a mãe foi pedir para mudar de sala de cima para baixo e a associação conciliou. Será que surtiu algum efeito? Surtiu sim, infelizmente surtiu um efeito. Porque nós dissemos assim, né, que se dirigíssemos, porque nós somos uma associação e não devemos gerir nos assuntos específicos do Ministério da Educação. Ela dirigiu-se ao Instituto Nacional para a Educação Especial, falou lá com os responsáveis depois contactaram a escola e houve a mudança de turma do próprio. Quer dizer, eles passaram para a turma. A turma onde tinha o rapaz com deficiência passou para baixo e a outra turma passou para uma outra turma. Passou para baixo. E a diretora não fez? E são já questões mais voltadas ao Ministério da Educação. Não sei como é que fica. Ok, a outra pergunta é acerca das escolas que dispõem de sala especial. Uhum. Isso não faz parte da exclusão positiva? Não. Essa questão das escolas com salas, com as salas, é um bocadinho controversa. Muita gente acha que... Está lá atrás. Okay. Muita gente acredita que... criar salas específicas é excluir também o estudante da própria convivência com os outros estudantes. Mas nós, infelizmente, não temos muitos quadros técnicos. A maior parte dos professores, os professores formados em educação, muitos deles não estão preparados para dar aulas a estudantes especiais. Como o número de professores para estudantes especiais é reduzido, opta-se por colocá-los todos numa... Por exemplo, a escola aqui do... Que escola temos aqui? A escola na Angola, por exemplo, pode ter só um ou dois professores que sejam mesmo formados em educação especial. E se tiverem mais de... Por exemplo, se tiverem espalhados em várias turmas, dois professores não vão conseguir... guiar ou direcionar ou educar melhor as pessoas com necessidades especiais. Então, daí o Ministério da Educação, nas escolas, escolher delimitar algumas turmas pelo número de professores que têm para dar aula de ensino especial. No fundo, aí é incluir, não, é excluir para incluir. É dessa forma que eu vejo. Eles fazem uma exclusão social, né? Mas de certa forma eles também estão a incluir. Pelo menos eles não ficam sem o próprio... ensino, não é? Sempre ao ensino. Mas isso não impede que alunos sem necessidades especiais possam frequentar aquela turma? Não, não impede, porque eu até na universidade tive um colega que era cego e foi o melhor aluno do nosso curso, pelo menos do ano em que nos formamos. Acho que naquele ano formamos cerca de 2 mil estudantes e ele foi o melhor aluno da turma. Só que também a vantagem é que países como o Brasil têm mais ferramentas mesmo para o próprio estudante. Aqui, por mais que a pessoa até queira, um estudante cego, queira ingressar no ensino superior, pois tens outros problemas mais recorrentes. Tens de comprar, por exemplo, a máquina de escrever em braille ou o computador em braille, é caro. Quem tem deficiência geralmente é mais pobre do que a maior parte das pessoas, então é um bocadinho para aí. O que acha daquela medida que surgiu sobre a necessidade de inclusão de pessoas com uma certa deficiência no mercado de trabalho? Sobretudo, não me lembro bem o artigo, mas se verifiquei na pasta, se calhar deixei. Falou-se que ia se incluir 15% de... das vagas destinadas. O que acha dessa medida? É muito boa, porque vamos dizer, no fundo é uma lei de cotas, né? As pessoas que forem participar em concursos públicos com o Estado têm, e muita gente não sabe disso, é também nisso que nós pretendemos começar a trabalhar, têm 15% de vagas disponibilizadas para acesso. Houve um rapaz, o ano passado, concorreu ao Tribunal de Contas. Ele fez todas as etapas, era o único deficiente, né? E participou em todas as etapas do processo e foi passando. Na hora de ser admitido, né? Vamos dizer, naquela hora em que eles dizem, olha, quem vai entrar são as pessoas tais, ele não estava na lista para entrar. Se 15% de pessoas inscritas, 15% têm de ser pessoas com deficiência, ele por si só já tinha que estar lá dentro. Uma das coisas que nós fizemos também foi mostrar-lhe, né, de acordo com o que diz a lei, que ele podia ingressar ao Tribunal de Contas e infelizmente entrou. A maior parte das pessoas não, nem sequer tem conhecimento destes benefícios que a lei dá. E sobre esse assunto nós também até já falamos no programa. As pessoas têm que ficar, principalmente aqueles que têm necessidades especiais, têm que estar um bocadinho mais atentos aos seus próprios direitos. Mas essa norma, de certa forma, vem provocar certas controvérsias no que toca, pelo menos, a liberdade dessas pessoas concorrendo de igual modo com os outros. Quando falou de que essas pessoas só por si só já deviam estar lá. Mas também tem aqui a questão, né, da fraca adesão, se calhar, dessas pessoas em ensino superior, no caso, com aquelas vagas de concurso. Aqui eu aplico de novo a minha política, que eu chamo a minha política, é excluir para incluir. Porque se tu fores, vamos ver as pessoas concorrer a uma vaga numa empresa privada, por exemplo. Se eu for deficiente e tu não fores, há a probabilidade de tu seres admitido. Porquê? Porque uma pessoa com deficiência já requer mais atenção especial. Apesar da atenção especial, por exemplo, se eu for cadeirante, imagino que os espaços de locomoção entre as mesas do nosso escritório seja reduzido. Se eu for cadeirante, as pessoas já têm que alargar um bocadinho, mas há ali uma série de vamos dizer, impedimentos, né? Que faz com que eles optem por ti e não por mim. Mas dizer, olha, a Rosalina vem trabalhar aqui, vamos ter que fazer uma rampa, e fazer uma rampa não está nos nossos planos. A Rosalina vem para cá e ela nem sequer vê, ainda vai ter que trazer mais um guia, por exemplo, para ajudar. O Lourenço Diogo Nacional trabalha com um guia. O guia vai todos os dias com ele. Então, é mais uma pessoa dentro do nosso escritório e uma série. Já se pensou na possibilidade da criação de empregos estratégicos? Mas eu... É o que nós temos com a General Electric. Com a General Electric é, no fundo... Sem precisar estar sempre lá. Não, se nem muito para frente, para Angola, para alguns países se nós que não temos essa limitação, eu queria muito trabalhar, poder trabalhar em casa e apresentar, sim, isso por emprego e apresentar resultados, mas isso para Angola não é, ainda é muito para frente para nós, muita gente não encara dessa forma. É fundamental pensar que o mercado pode ser dominado pelo privado, e o privado tem muito a base do capitalismo. Exato. E o que reina no capitalismo é o lucro. O lucro. Realmente, se a minha maior preocupação, objetivo é o lucro, não poderia colocar 7 pessoas que me vão, para além de aumentar ou maximizar o meu lucro, vêm diminuir. Né? Realmente, o Estado é que deve criar uma política de inclusão a essas pessoas que têm essa deficiência. Mas isso não depende do privado. Também se refletir muito bem, isso da diminuição do lucro... Vai ter que criar condições para as pessoas trabalharem, para que eles possam se instalar no ambiente de trabalho. Sim, e em termos de produção, vocês estarão a maximizar. Outro lado, essa é a base do capitalismo. Não estou a dizer. Se eu tiver que empregar 7 pessoas com deficiências, como tal, eu vou ter que criar condições. Mas essas questões dos 15% não quer dizer que tenhas que ter 15% exatamente. Não, mas só que esse pensamento tem que nascer do Estado, não do privado. Mas está, o Estado está a trabalhar. Não, estamos a concluir. Ela falou do privado, por exemplo. Estou a atacar nessa lado. Mas tem que se criar. Realmente, não é a intenção do privado. Para que se vá para esse lado. Mas é o objetivo do capitalismo. É assim. Nós somos monocapitalistas. Porque, se for, até o Estado, eu queria colocar essa questão, é, com outras associações que também trabalham, né? Em algumas áreas muito semelhantes, por exemplo, com crianças, com deficiência, eles geralmente apegam-se às administrações, porque o executivo tem programas ligados a projetos de pessoas com deficiência também, sobretudo crianças assim abandonadas, o resto, tal. Crianças acusadas de feitiçaria. É assim, esse... o nosso Estado até tem trabalhado muito com deficiência, deficiência física, então, deficiência especiais. Quantos projetos ou quantas parcerias estatais conheces ou que possas identificar que trabalha diretamente com só com cegos, só com surdos ou com autistas? Não estou a dizer que o Estado não trabalha com deficiência física, até é a que mais trabalha, que mais trabalha cá em Angola. Mas as outras deficiências, as deficiências intelectuais, as necessidades educativas especiais, quase nunca, quase nada. E o que nós pretendemos é chamar a atenção a isso. As pessoas são cegas, mas estão ali e podem produzir. Uma pessoa cega pode muito bem trabalhar num call center, se tiver o computador adequado. Porque tu, para dar uma informação, e esses nossos call centers não dão informações boas, né? Para dar uma informação, tu não precisas ver? Não é verdade. Às vezes é do qual trabalho aquilo que é a limitação da pessoa. Exatamente, se tu fores bem treinado, vou dizer, ela, o teu trabalho é atender o telefone e se te perguntarem quanto é que custa o preço do sabão, tu vais dizer, o sabão são 500 kwanzas. Se tu fores treinado, uma pessoa cega pode fazer isso, é atender o telefone e responder. É mostrar que, apesar de ter uma deficiência, não é inútil uma necessidade educativa especial. Não é uma pessoa inútil para a sociedade. Em países como o Brasil, eu falo muito do Brasil porque me formei lá, então acaba por ser um bocadinho base de referência. Até as instituições privadas têm que ter cotas para empregar pessoas com necessidades especiais. Até as instituições privadas, apesar de que, porque está estabelecido em lei, né? Apesar de que o objetivo maior do mundo capitalista é o lucro, mas nesses países até as privadas têm que ter essa responsabilidade social. Têm que ter essa responsabilidade social. Nós aqui em Angola, às vezes, costumamos confundir a responsabilidade social com caridade. As pessoas pensam que estar a fazer aquelas coisas no final do ano, da comida, isso não é responsabilidade social. É um conceito antigo. Isso não é responsabilidade social. Eu queria saber se... Só um minuto, vamos trouxer o debate. O que estava a falar sobre o capitalismo, tem muitas vezes também essas pessoas, eles são muito mais inteligentes do que nós, que somos normais. Por exemplo, os autistas. Muitas companhias, por exemplo, no Norte, estão a começar a empregar os autistas mais do que as pessoas normais, porque são muito mais inteligentes na matemática, ou nos computadores, ou não sei o quê. Então, essas leis são muito boas, porque força o empregado para começar a pensar o que é que eu posso fazer com o empregado, quando estou a empregar pessoas com deficiências. O que é que eu posso fazer com alguém que é cego? Quais são as vantagens? Em vez de só ver que é uma coisa negativa, eles têm que, se são capitalistas, tem que começar a ver as vantagens. Por exemplo, no call center e essas coisas assim, uma pessoa que é assim, eu também imagino, se eu estou a imaginar, né? Uma pessoa que é cega, que não consegue outro emprego, porque, vou dizer, muitas pessoas são muito relaxadas, não sei o quê. Não tem muito aqui em Luanda, são muito relaxados. Não sei. Nas províncias não tanto, em Luanda são um pouco mais relaxados. A senhora não é de Luanda. Aqui é de mais batalha. Também sou relaxada. Mas já, então... Mas uma pessoa com por exemplo, que pode ser que é cego, pode ser que eles vão lutar mais para aquele emprego, vão fazer mais trabalho que uma pessoa que chamamos normal. E pode ser que num call center ou uma outra, qualquer outra coisa. São muito melhores do que os outros. Não sei se vocês conhecem. Esse é o... Quem? Mucari. Que é no Distrito de Evangelho. Esse é aqui. É. Mas é muito bom Mucari. Nós estamos a fazer uma espécie de documentário com pessoas com deficiência bem-sucedidas. Bem-sucedidas, pronto, que desempenham bem as funções que se propuseram de coisa. E ela é uma dessas pessoas. Ela é mecânico, é cego. Há uma rapariga que é massagista, é cega. Também. Olha, é uma boa. Coisa que também é dá... Na minha opinião... Amazing. Eu acho que a sempre lucro, também... Sempre lucro. Não, lucro não. Não, mas o lucro é uma realidade. É uma realidade. Yeah. Vamos, bem prejudicial. Eu acho que, conforme já disse, né, o nosso Estado é um Estado muito pouco, não é que é muito pouco, não é muito virado para questões de inclusão social. Isso não é só para pessoas portadoras de deficiência, mesmo para as pessoas normais. Porque aqui, em Angola, se formos a ver, tudo é analisado num campo político, tanto o desporto, a saúde, tudo se analisa assim, nesse nível. Então, eu acho que, no meu bem entender, né, conforme a opinião pessoal, como trabalhamos com outras associações, deveríamos, em vez de nos apegarmos só muito ao grupo A, que são essas pessoas com deficiência, trabalhar conjuntamente com as administrações. Realmente, eles às vezes nos ajudam a levar essas preocupações para cima. Porque há necessidade de que eles começam a... Porque às vezes as administrações não compreendem nada. Há administrador que basicamente não sabe nada. Sobre o lado social não sabe nada. Então é necessário que a gente... É verdade, eu trabalhei com os administradores. Diga. Nada é novo. Tem deficiência. Essa foi basicamente, boa. Basicamente. Essa foi boa. Isso dava mesmo uma linha de começo de uma apresentação assim num compartimento estatal. É um problema de deficiência, digo, não é só essa. Digo isso porque... Muito bem pensado, Tiago. Vamos escrever. Por favor, captar isso. Podes usar, olha, por favor, direitos do autor. Podes usar? Eu percebo a questão. Digo-se porque o lado deles, nós quando os consultores viessem, né, a gente ia para o campo saber realmente o que, que as administrações têm feito. Quase tudo que a gente levasse para questionar não tinham capacidade de responder nada. A gente falava sobre os cárceres, nada. A gente falava sobre a monitoria dos projetos que implementávamos, nada. Basicamente não entendiam quase nada. Então os consultores queriam saber o que é que vocês fazem. Então, como é, eles dizem, basicamente, nós só cumprimos a ordem que vem de cima. Isso não. Então, não, mas isso é uma outra resposta boa. Exato. Se a ordem vem de cima, quer dizer que tudo é traçado lá. Então vamos trabalhar com eles, para que eles também possam levar as suas recomendações para cima. Nós não sabemos nada. Para além disso que vocês traçam, também existe isto e isto. Essa é uma opinião, né? Digo que... Eu não quero entrar aqui em questões um bocadinho políticas. À vontade aqui, mas à vontade. Mas eu costumo dizer. Comentar a associação. É um bocadinho inevitável. Mas se é opinião pessoal, por favor, não vinculem. Não faz mal, pode ser da associação. Não faz mal. Nós em Angola. Não vai passar. Temos nós ainda temos muitos problemas. Quem tem a oportunidade de ir para fora consegue estudar ou aperceber-se de outras realidades, ou quem consegue mais ter convivência ou tem interesse, né, em determinados aspectos, consegue ter um bocadinho de outra visão. Nós aqui estamos muito atrasados. Em relação a algumas coisas. Em relação a muitos países. Eu discordo. Nós estamos. Depois vou argumentar. Nós estamos muito atrasados. Em Angola, em qualquer país do mundo, em qualquer parte, aqui na vizinha República da Namíbia, tu vais a um restaurante, até a carta do restaurante lá, o menu, tem braille, né? Tem, nós aqui nem sequer temos. Okay. Quase todas as instituições, sejam públicas ou privadas, têm que ter rampas, têm rampas. Nós aqui... Nós agora já temos. Então. Temos quantas rampas? Aquilo também parecem mais rampinhas, né? Pronto. Nós não temos rampas, nós aqui, o trabalho tem que ser um bocadinho. Também posso ir na rampa. É assim, devíamos pegar em algumas esferas, principalmente na esfera da educação, na esfera social, pegar e emprestar, sem problemas rássicos, emprestar num branco para melhorar e mandar de volta. Está a ver? Porque aqui é... Nós quando ascendemos, todo mundo ficou sério. Nós quando ascendemos, é verdade, quando ascendemos a determinadas posições, nós, antes até de termos ascendido essas posições, nós até pensávamos em fazer melhor ou fazer mais coisas. Só que aqui em Angola, infelizmente, nós quando ascendemos, vamos com o objetivo. Tu sabes que a tua posição ali pode ser só um ano, poderão ser só dois meses. Objetivo é capitalista. Tu vais lá com o objetivo de amealhar. Tu não estás nem sequer interessado em fazer o bem ao próximo. Quando as pessoas... Ele sabe que, por exemplo, é administrador do município. Ele vai ficar ali no município. Ele sabe que, mesmo que for só por um ano, ele tem que sair dali mudado. Tem que sair mudado. Ele tem que sair mudado. Esse pensamento um bocadinho africano. Não, também aqui, volto a discordar. E porque também aqui a fiscalização não funciona. Nos outros países, os próprios órgãos do Estado também são fiscalizados. Aqui isso não funciona. Aqui as pessoas percebem que se está a roubar, sabem quem está a roubar, mas ninguém faz nada. No máximo o que acontece é, roubaste aqui em Luanda, pronto, agora vai roubar um bocadinho em Benguela. É muito grave. Opinião pessoal, ninguém pode fazer nada. Posso já falar, né? Não, tem razão. A Mira já pediu. Fugindo um pouquinho do assunto, às vezes, nessa questão de, às vezes, quando as pessoas tomam cargos e aproveitam-se, mesmo num curto espaço de tempo, aproveitam tirar já tudo o que for possível, de certa forma, às vezes, nós também ajudamos ou contribuímos para que essas pessoas façam isso. De que forma? Às vezes, imagina, por exemplo, um indivíduo que foi governador, foi ministro, e de repente nós estamos a ver andar num 10, num RAF 4, o que é que as pessoas daqui vão dizer? É esse indivíduo que era o governador, agora está assim. Isso, quer dizer, ele vai sentir-se de tal forma desprezado. Então, quando ele um dia tiver a atingir um cargo, ele vai querer tirar o máximo possível para que amanhã, o dia que ele não estiver ali... Não é mais... Mas isso é uma realidade. Saímos do tema. Agora acho que gostaria de entrar no tema. Sabemos que a Rosalina falou daquelas pessoas que são às vezes desprezadas, mesmo dentro da própria família, terem deficiências, terem alguma deficiência, né? Não sei qual é o vosso projeto em relação à inclusão, não só dentro da família, mas a nível da sociedade, porque se ela já é desprezada a partir da família, é muito mais difícil ela a conseguir meios para se incluir na sociedade. Então, eu gostaria de saber qual é o vosso programa em relação a essas pessoas que, e muitas das vezes, elas são mesmo abandonadas. Por exemplo, tem pessoas, às vezes, que mães dão à luz, depois que veem que as crianças têm alguma deficiência, ou o pai abandona a mãe, e depois a mãe não tem como sustentar a criança, também acaba por abandonar a criança, e essas crianças ficam assim, a Deus dará. Agora, outra coisa, eu sinceramente, eu gosto muito me sinto muito sensibilizada com essas questões de apoio social, etc. E é de louvar a vossa associação. E é um exemplo que eu vi, eu gostei muito, inclusive já tinha comentado com a Helga, é da inclusão dos deficientes na Universidade de Agostinho Neto. Eu estive lá fazer a inscrição e uma grande parte das pessoas que estavam lá a trabalhar eram deficientes, eram cadeirantes. Sim. Exato. E o curioso foi que a única pessoa que me atendeu bem lá era um deficiente. Foi um deficiente. Eu fiquei muito feliz, fiquei com o contato dela e temos estado a falar. Exato. Então, isso é um programa que eu acho que deviam expandir mais, principalmente para a comunicação social. Que é importante que as pessoas começam a saber de outras deficiências, porque às vezes as pessoas pensam que o deficiente é só aquele que anda de cadeira de roda ou que anda de muletas. Existem outras deficiências. Eu, por exemplo, tomei conhecimento do autismo o ano passado. Não sabia o que era isso de autismo. E acredito que muitas outras pessoas não sabem. Provavelmente há famílias que têm pessoas com alguma dessas deficiências e não sabem que têm essa deficiência. Então é preciso que se divulgue mais a nível da comunicação social e não só. E outra coisa, é preciso também incluir na consciência dos deficientes que eles não devem ser mendigos. Eu fico muito triste quando passo no 1º de maio. Exatamente. Eu acho que eles não têm limitações. Se de alguma forma têm limitações, são as mesmas limitações que todos nós temos. Eu não tenho nenhuma deficiência, acho, mas pronto, física, pronto, mas penso que também tenho as minhas limitações, né? Da mesma forma que eles. Então, eu não me vejo assim, de repente, de ir ali no 1º de maio e começar a pedir. Agora deixa eu fazer. A primeira é abandono dos pais com a necessidade de muitos desses abandonos acontecem exatamente por isso, por as pessoas desconhecerem as doenças. Eu fui saber que mongoloide é síndrome de Down no Brasil, com 18 anos, é triste, é triste. Fui saber que síndrome de Down, aquilo que nós chamamos de mongoloide, porquê? Porque eu tinha uma colega que era casada com uma pessoa que tinha síndrome de Down. E nós convivíamos normalmente, eu nem sequer... E depois há aqueles sinais particulares que tu depois acabas por identificar. Mas como o Brasil também é uma sociedade mista, eu ainda pensava que ele fosse asiático, com os olhos rasgados e não sei o que mais. Eu dizia, não, isso deve ser coisa... Mas não, e ele tinha uma vida totalmente independente. Ia ao supermercado, ia ao cinema, trabalhava. E eu fui perceber, ela depois é que me disse, porque a filha deles depois também nasceu com síndrome de Down. E ela é que me diz, ah não, pai como é, não sei o que mais, então já havia ali uma pequena probabilidade de ter. E eu convivia com o Renato muito, falávamos, ríamos, não sei o que mais, eu nunca me apercebi que aquilo era síndrome de Down. Quando eu me disse síndrome de Down, eu disse, síndrome de Down, o que é? Depois lembrei-me, Angola, mongoloide, né? Isso já acontece. Quer dizer, que o estigma, mesmo na parte, no seio familiar, acontece muitas vezes porque nós não sabemos o que é. Então, a criança tem uma dificuldade motora, não anda ou não coisa, é sereia. Porque se for à praia, já não vai voltar. Vocês se lembram disso? Sim. Né? Escondem, não tiram a criança. E não escondem, não. E depois acabam por esconder porquê? Porque não, nem sequer sabe onde é que tem que se dirigir para ter ajuda. Em Angola, por exemplo, só temos um único centro de diagnóstico de doenças especiais, necessidades especiais. Um único centro, que é aqui em Luanda, de diagnóstico, que também não funciona lá 100%, há grandes coisas. Temos poucos profissionais qualificados, mesmo para trabalhar com necessidades especiais. É um bocadinho complicado. Os que, relativamente àqueles que mendigam, eu também fico irritada, sinceramente. Eu acho que a pessoa podia fazer mais do que estar ali. Mas é mesmo como tu disseste, imagina só, se para nós que vemos, às vezes está escuro, ali está escuro, não tem ninguém, não tem nada, tá coisa. Imagina ele que não tem mais nada, quer dizer, nós ainda podemos sair e procurar um emprego, podemos ser aceitos. Ele, provavelmente, a probabilidade de ser aceito é quase nula. A probabilidade de ter ingressado no sistema de ensino também é quase nula, porque isso está acontecendo um bocadinho mais para agora. São pessoas que estão ali a mendigar, muitos nem sequer sabem escrever. Quer dizer, escrever também consegue um bocadinho coisa, né? Mas pronto, muitos não, ou para um surdo, por exemplo. Há surdos que não conhecem a linguagem gestual. E nós em Angola temos já a linguagem gestual. Apesar de que ainda também, não sei por que carga d'água, ainda não foi ratificado esse projeto oficializado a linguagem como si só, né? Como uma das formas de linguagem. Então, se para nós que já temos um bocadinho mais, está complicado, para eles é muito pior. Ele não vê, não pode fazer mais outra coisa, vive de ajudas. Às vezes viveu de ajuda a vida toda. E quem tem deficiência, geralmente as pessoas portadoras de deficiência são muito dependentes dos pais, né? Então, ele vai, cresce já, o pai e a mãe estão sempre ali, não sei o que mais. Uma pessoa de 40 anos, aqui em Angola, a probabilidade do pai ter morrido já é muito grande. Então, o pai e a mãe já não estão ali por perto para poder suprir e não tem mais outra pessoa na família que quer esse encargo, esse encosto. Outra questão, em relação ao que o colega disse há bocado, de trabalhar com as administrações, é uma certa discriminação, inclusive eu tenho sempre debatido com as estruturas que constroem as estradas, as passadeiras e etc. Há uma discriminação quando fazem aquelas pontes e depois colocam aquelas rampas e não tem espaço para cadeirantes passarem. E depois põem aquelas rampas e a pessoa tem que andar 500 metros, 1 quilômetro e voltar. É uma discriminação total. É revoltante. Exatamente, é revoltante. É revoltante. Mas o mais engraçado, então, e uma das coisas que a Rosalina falou é